20 bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Gibis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá o site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Gibis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nos siga também nas redes sociais, @artefinalhq, Twitter, Instagram e Facebook. Estamos também no Spotify, no Deezer, no iTunes. É só procurar por Sete Jagunços que você tem todos os nossos podcasts na sua plataforma preferida. E estamos voltando à nossa comemoração dos 80 anos do Batman, do Homem-Morcego. E eu, Marcos, estou hoje com o Maurício. E aí, suas doenças? E depois de um ano de muita negociação e vai pra lá, vem contrato, finalmente compramos o passe dele, Leandro Laurentino. Pois é, e aí pessoal, galera, tudo bem? Tal, agora que os milhões já caíram na conta, já posso já estar aqui, a quadrinha me liberou, então estou disponível agora para participar aqui com vocês. O quadrinho já faz parte do passado, agora amo Sete Jagunços, estou beijando o escudo aqui. E agora... Contratação do ano. Vida nova. Então, é uma melhor. Depois de termos roubado o Vitor Azambuja da quadrinha, agora é o Leandro Laurentino, os próximos serão o Garavello, o Facas. Inclusive, é importante registrar aqui, é contratação do ano, né? Ó, fica a mensagem aí que é chupadão. Não queremos mais você aqui, Dão. É, não, é mentira, é brincadeira. Queremos você sim. Mas, se não quiser também, não vamos ficar implorando, não. Bom, vamos pra comemoração, como falei. E qual vai ser a saga aleatória do Homem-Morcego que vamos falar dessa vez, Maurício? Olha, caiu aqui na roleta, né? Acompanhado o sorteio aqui pelo pessoal da Caixa Econômica Federal. E vamos eu falar... Eu tô aqui, estou acompanhando. É, muito... Vamos ver, muito... ver o que vai sair aí. Nada suspeito esse sorteio, né? Vamos falar hoje de Contágio, uma saga que saiu aqui na acredito, época. É sério isso? Ih, Leandro, você não leu não, foi? Pois é, agora vamos, agora vai do jeito que tá. É, Marcos, corta essa parte aí pra não ficar mal com nossos ouvintes. Vamos falar de Contágio, uma saga que saiu aqui na época da Abril. Se não me engano, não, foi a continuação dela que teve caixinha e tudo mais pra edição bonitinha. Mas eu era assinante nessa época e tinha aquelas bordinhas na revista lá, eu destacava logo do resto das mensais. Contágio basicamente é aquele filme Epidemia, mas em Gotham, né? O Batman recebe a notícia do Azrael que a ordem de São Dumas, São Dumas, Vitor Azambuja não deixou claro no último programa. Ele que é professor de balé, especialista em francês. O Azambuja, Vitor, ele costuma fazer correções aqui no Sete Jagunços para se vingar das correções que ele sofria na quadrinha, né? Ele falou Fumeti, Fumete, etc. E ele fica querendo... Aqui ele faz, quer fazer o contrário. É, mas foi lá que ele aprendeu a falar Namor ou não? Hein? Ele fala Namor? Fala Namor. Meu Deus do céu. Realmente, ele não aprendeu nada com a gente. Não aprendeu nada, realmente. Não tivesse muito a aprender, mas enfim. Tá vendo onde você foi se meter, Leandro? Eu fiz. Pois é. Então, retomando aqui, o que acontece é que o Batman recebe a notícia que a ordem de São Dumas do Mar, etc., que é aquela do Azrael, tá liberando em Gotham uma versão do vírus Ebola. Eu não lembro, eu confesso, umas duas décadas que eu não leio isso em português. Relemos recentemente, eu peguei um encadernado em inglês mesmo, que é a versão do Ebola chamada The Clench, não sei como foi que ficou aqui em português, na época da Abril, isso também nunca mais foi publicado. Eu ia perguntar a mesma coisa, como é que traduziram? Como é que ficou o nome da doença? Eu batalhei aqui, dei uma pesquisada ainda pelos blogs do morcego e tudo mais. E não achei, não. Só fala assim, é uma variante do ebola. Se bobear até, a Abril escapou dessa tradução e só falou que é o vírus do apocalipse, como chamam. Não, foi traduzido o vírus apocalipse. Ah, que beleza, né? Difícil, né? Difícil a tradução, os caras tipo, foram pelo caminho mais tranquilo, né? E eu só falei disso do vídeo do Apocalipse porque no Guia dos Quadrinhos fala da continuação, né? Como eu falei aqui, o legado do demônio, se não me engano. Lá fora foi só o Legas. Que eles falam do vídeo do Apocalipse. No Guia dos Quadrinhos, isso, hein? Não é nem site, nem nada assim, não. Só sobre esse início, eu queria fazer uma observação que foi uma coisa que me soou muito estranho quando eu tava lendo, né? O Azrael, ele fala pro Batman que, olha, tem um vírus aqui que é mortal, pode acabar com a humanidade e tal, blá, blá, blá, blá. E o Batman vira pra ele, e eu com isso. Ele só vai se ligar que é um problema quando o Azrael fala, tá indo pra Gotham. Aí que ele, bom, então tudo bem, agora entendi o que eu tenho a ver com a história. Pô, que cara, né, meio territorialista, né, não tá nem aí pro resto do mundo. O que tá fazendo ali com a justiça, cara? É que nessa época ele não tava na liga, quem tava era o Superman, né? E disse assim, o DDD de Metrópolis é tal, liga pra ele. Não é comigo, desculpa, não é comigo, liga pra outro nome, é outro departamento, senhor, irei transferir aqui. Fora da minha área de cobertura. Pois é. E aí o Batman, quando finalmente decide que o problema é dele, né? Aí as coisas já estão acontecendo, um membro da ordem já chega em Gotham num voo comercial, já contamina a gente por lá mesmo no aeroporto, vai para o... achando que não está contaminado, vai para um condomínio de luxo, né, em Gotham, e acaba contaminando as pessoas lá, mas está tentando vender como um lugar seguro contra o vírus, e acontece que o vírus acaba se propagando lá dentro mesmo, além da cidade, as mortes todas começam na cidade, que é um vírus que mata em 12 horas. E aí o caos se instala na cidade. Eu lembro, quando eu li da primeira vez, de ficar chocado assim com o drama da Montoya, que é policial, né? Que tinha um namorado que era marinheiro, tinha aparecido em algumas edições antes. E ele some, e aí ela descobre que ele morreu também disso. E assim, vai chegando perto dos personagens, né? O próprio Tim Drake acaba também tomando uma porrada lá na luta lá contra a multidão que tá destruindo a cidade por conta do caos todo, e ele também fica contaminado. Ele tá ali justamente também para ser aquele o ponto de ligação com a história, né? Para fazer todo mundo começar a se importar do tipo, caramba, o vírus vai matar todo mundo, e aí? O que, que vai acontecer? E se não encontrar uma cura, morre o Tim. Aí começa a criar aquele senso de urgência, né? Porque por enquanto, enfim, tinha morrido lá o namorado da Montoya, mas até aquele momento também não era um personagem lá tão importante assim dentro do elenco de apoio do Batman na época, né? É, e um monte de gente genérica, né? Rico, miserável, que tava querendo lucrar com aquilo. Porque começou exatamente como esses filmes catástrofe, né? Como você lembrou lá do Epidemia. Eles sabem do vírus, aí vem num avião, então já é uma concentração de pessoas, só que ali no avião não acontece nada. Eles sabem que tá para chegar esse vírus, que tá tendo essa epidemia. Então esses ricaços se trancam nesse condomínio fechado, que ele é autossuficiente, então eles simplesmente dispensam todos a grande parte dos funcionários, né? Porque o condomínio é autossuficiente, mas não tem provisão suficiente para todo mundo, né? Para os donos das casas e para os empregados. Só que nisso o ricaço já espirrou na cara de um empregado que já saiu espirrando. Ele chega em casa, espirra no filho, espirra na mulher, e aí realmente o negócio começa a se alastrar de maneira incontrolável, né? E essa saga foi a primeira desses eventos catástrofe que aconteceram em Gotham, que foi descambar lá na terra de ninguém, né? É, foi ali que começou, né? Porque aí Gotham ficou isolada, né? Em quarentena e tal, tudo começou a ocorrer a partir dali, né? Até para para o vírus não se espalhar e etc. Então, isso foi, acho que começou ali e aí realmente chegou até o ponto que foi lá na, no Terra de Ninguém, que era o máximo da destruição da, da cidade, né? E envolveu todas as revistas da Bat-Família, né? O Maurício falou um pouquinho lá no início, aqui no Brasil foi publicada em Batman e Batman Vigilantes de Gotham, nas edições 17 e 18 de cada uma dessas revistas, né? Então, nessa época eu era assinante, era uma maravilha, você recebia lá aquele pacotinho cinza ou verde, dependendo do mês, e com todas as revistinhas ali, tudo para ler de uma tacada só, você devorava aquilo em uma tarde e passava o resto do mês sem ter o que ler. E aí a gente relia 10 vezes e até hoje a gente lembra das coisas. Hoje em dia a gente tem tanto acesso a tanta coisa e acaba lendo uma vez só quando lê, né? Quando a pilha não tá imensa e a gente fica só olhando. Que dia eu vou ler isso? E já não lembra 10 minutos depois, né? Na verdade. Eu pego as revistas do mês e não lembro qual foi o número passado, né? Agora eu tô juntando 5, 6 números pra ler de vez, pelo menos fecho o arco todo. Aí eu esqueço só o arco todo, não esqueço só o que aconteceu mês passado. É por isso que me criticam, mas eu costumo esperar sair toda uma série. Por exemplo, tem uma série fechada, eu espero sair todos os números para depois começar a ler. Dizem que isso é toque, coisas malucas, mas na verdade é senilidade mesmo. Tô ficando velho, então preciso ler tudo de uma vez. Senão, se eu for lendo aos poucos, eu vou esquecendo o anterior. Estamos ficando velho, então, Léo. Eu tava olhando aqui, eu tô até folheando as minhas revistinhas da Editora Abril e quem capitaneou essa saga foi o Chuck Dixon e o Alan Grant, né? O Chuck Dixon escrevia, acho que, metade das revistas da Bat-Família na época, né? Ele escrevia Mulher-Gato, escrevia Robin, escrevia Detective Comics, aí juntava com o Alan Grant, que eu acho que escrevia Batman, e eles são responsáveis por metade por 90% das histórias da saga. Acho que tem uma que o Dan O'Neill, né, que escreveu, mas o resto todo foram eles, eu acho. É a revista do Robin, escrita pelo Chuck Dixon e desenhada pelo Michael Ieringo. São equipes boas aqui. Tem desenhos do Tommy Lee Edwards, tem material muito bom nessa saga. E, assim, qual a lembrança que vocês têm da época? Vocês ficaram também apreensivos, aquela coisa de achar que não ia ter volta dessa saga ou não? Não dava essa tensão que aparentemente era para dar para uma saga dessas? Rapaz, assim, é mexido nisso, porque a gente diz assim, é o Batman, ele vai resolver, né? É verdade. Mas pouco tempo atrás a gente tinha tido aí a queda do morcego e beleza, ele deu a volta por cima e tudo, mas ele se quebrou no processo literalmente, deu muita merda no caminho e Gotham veio numa espiral aí nessa época de só coisa acontecendo, só coisa ruim acontecendo, né, como você falou. Foi a queda do morcego e o Azrael, como Batman, tocou o terror na cidade. Aí veio essa epidemia, depois veio a segunda epidemia, que é do Legado Demônio. E até vinha a Terra de Ninguém, né? Quem sabe um dia a gente fala dessa Terra de Ninguém também. Mas assim, o que me não é nem incomodava, assim, mas o que me chamava a atenção é que era muito título envolvido. Dava uma sensação bacana de que, assim, vamos cobrir todos os ângulos da história aqui, com todos os personagens e tudo mais. Mas relendo hoje, assim, foi meio frustrante. Eu não tive essa mesma sensação hoje, não, lendo assim. Eu achei que ficou devendo. O conceito é muito bom, a ideia é muito bacana, mas hoje eu tô preferindo mais o Legado do Demônio, a continuação mesmo, do que essa. O Maurício falou exatamente o que eu senti, porque é a mesma coisa, assim. Quando eu li na época, eu não sei se é a idade ou o que quer que seja, mas eu achei mais empolgante. E quando eu peguei agora para reler, né? Na verdade, quando saiu o sorteio do Contágio, eu brinquei. Putz, saiu o Contágio não por não ter lido, mas porque eu achava a história ruim agora que eu reli. Eu não achei uma saga boa. Tem várias coisas questionáveis, assim. A gente está acostumado a ver o Batman como sendo o cara que que resolve tudo, né? Que toma as melhores decisões, que é um mega líder e tal. Pô, relendo agora, o cara toma uma série de decisões equivocadas. Repete o mesmo erro, né? Sei lá. Então o Robin lá em apuros, ele vai e pega e manda o Azrael lá pra ajudar. Ele já não tinha aprendido que não dava muito certo isso antes, na queda do morcego, pô. Ele tinha o Guarda Noturna pra mandar e ele manda o Azrael, sabe? Um monte de coisas meio... É, toma umas decisões erradas, assim. Tem outra com a... E bate cabeça, né? Aparece pouco, é pouco efetivo, bate cabeça com as coisas, vai ser do meu jeito e pronto. Tu não tá vendo que aquilo vai dar errado. E assim... É, Leandro, como eu tava falando, a construção da ideia, né, o espalhar da peste lá, da doença, é bacana. Me lembrou, eu acho que o nome do filme é Amanhecer dos Mortos, que é do Jorge Romero mesmo, de zumbi, né? E que tem um... É, que é uma epidemia zumbi, né, aquele... É, e que é tem também... Que passa no shopping? Não, esse é o... Esse aí eu acho que é o Madrugada dos Mortos, que tem o show. Esse eu lembro que tem até o Simon Baker, que faz o The Mentalist. Que ele é um caçador lá e tudo mais. Ele trabalha para o pessoal de um condomínio desse de luxo que é autossuficiente e que vai sobreviver à pega dos zumbis, que acaba não sobrevivendo também, né? Então me lembrou muito esse... Eu tinha assistido pouco tempo antes de ler esse quadrinho da primeira vez. Aí achei massa isso, assim, o comecinho é muito legal e eu acho que até por ser levado pela época mesmo, eu gostei da história, como a gente tava falando aqui, a lembrança é a melhor. Eu acho que acaba do nada, sabe? De repente o Azrael, que tá lá longe, no meio da neve, não lembro onde é, aí diz, ele e o Nomos, que é aquele duendezinho dele lá, né, da ordem também, que se bandeia pro lado dele, e a parceira lá, que chega a ser um interesse romântico e depois eu nem lembro, ela some do nada na história, quando o Daniel News sai da revista. E aí eles descobrem a fórmula lá, né, do antídoto para esse vírus. Aí o Azrael vai correndo para entrar em gota. Porque antes eles vão atrás de uma... Eles ficaram sabendo de uma comunidade na Groenlândia que tinha tido uma epidemia do vírus e sobreviveu algumas pessoas. Eu não lembro se são 3 ou 4 pessoas que sobreviveram. É. Na verdade, eles imaginavam que era um só. Aí eles vão atrás desse um. Aí o cara lá acaba morrendo e falando que, na verdade, tinham mais 2 sobreviventes. Aí eles correm atrás desses outros 2 sobreviventes e no fim é o que acabam. O Batman acaba descobrindo que todo o trabalho foi em vão e que não adiantava nada ter pego esses sobreviventes porque o sangue deles não tinha gerado anticorpos para o vírus. Ele não, eles eram imunes, eles nunca ficaram doentes, então eles não tinham criado anticorpos, então não tinha o que fazer. E aí então, é outro ponto que eu ia falar. Tem a mulher gato correndo por fora dessa história toda, toda hora tentando, os escritores tentam colocar ela na história e não entra. É, tem essa coisa dela ficar caçando, aí ela fica lá brigando com aquele caçador maluco que apareceu. E fica nisso, e assim, na verdade, esse título da mulher gato nessa época aí é um grande erro, né? Ele conseguia vender porque o pessoal achava o desenho do Jim Ballant maravilhoso. Você olhando não, ele... não, se você achar que o desenho do Jim Ballant é maravilhoso, não, eu não. Você realmente sabe que tem alguma coisa errada. Eu não, mas hoje em dia, naquela época, mudou. Teve o Chuck Dixon escrevendo, a Joe Duff escrevendo também. Depois passou por um monte de gente lá e o título só foi cancelado porque o Jim Ballant saiu. Parece que ele que é. Ele é um desenhista quente da DC na época, né? Ele participou de Amálgama, ele fez o que ele queria nessa época aí. Tinha uma porrada de pôster nessa época. Tinha muito pôster, né? Muita edição com capa variante, capa lenticular e tudo mais. Ele tava sempre desenhando lá. Praticamente um Rob Liefeld de segunda divisão. Olha que horrível o que eu falo. Olha só, como é que pode, né? Meu Deus. Mas eu fiquei com essa impressão mesmo de que, assim, se você lê a história, parece que... 80% ou 90% dela não serviu para nada, né? A gente deu esse exemplo aí dos infectados, que na verdade não iriam ajudar em nada. Tem o plano do Batman lá de chamar a Era Venenosa para invadir esse condomínio que a gente comentou mais cedo, que em inglês era Babylon Towers, não sei se traduziram como Torre da Babilônia em português, não tô lembrado agora. De Babel, não sei, eu também não lembro, faz um tempinho que eu li também. Em inglês eu lembro que era esse nome. E aí ela entra lá com os chicaços e o Batman imaginou que ela fosse fazer o que lá? Ela chega lá oferecendo que vai curar todo mundo sem ter cura nenhuma e pegando grana da galera, dando aquele beijo que deixa os caras servindo ela, né, e tal. E pronto, eu não sei com o que o Batman imaginou que ela fosse fazer lá dentro, né? Por que que ele mandou ela pra lá? E outro plano que também não deu em nada, que não adiantou em nada, que não fez progredir em nada pra resolver o problema, né? E aí o Maurício comentou muito bem, pareceu saído muito do nada a resolução disso. Eles foram criando o problema e deixando ele mais complicado. Ah, parecia que ia se resolver desse jeito, não se resolveu. Parecia que ia se resolver do outro, não se resolveu. Aí você vai achando que o final vai ser realmente algo que vai te surpreender, vai ser aquela coisa assim. Mas não, foi meio, sei lá, pareceu aquela coisa que a gente sempre critica o roteiro, que é o Ex Machina, né, no final. Ex Machina, no final das contas, né? Pareceu uma solução vinda do nada. Que... O Azrael tirou a cura do mesmo jeito que o Batman Feira da Fruta tirou o bate-escudo, né? É, isso aí, de lá mesmo, do mesmo lugar, inclusive. É, exatamente. E aí tem uma coisa que joga contra também esse final da história. É isso mesmo que o Leandro falou. Muita coisa roda, tem 3-4 edições. São 11 edições no total da saga. Como essa coisa aí, essa busca pelos sobreviventes, né? E nada adianta. Até a única menina lá que fica viva, que é a Celina, a mulher gato, consegue levar pra Gotham. Não tem nada a ver também com a cura, não vai resolver. A mulher gato fica tristinha lá, coitada. Muito antes do Batman ficar emo por causa dela, né? E olha que ela é bem mais gostosa nessa época, apesar do Jim Ballant. Mas vem todo esse problema de construção da história. Quando chega no final, é uma piadinha, né? Aquilo ali, porque o Azrael sai louco pela neve, vai até Gotham e chega lá e luta contra o cerco que tá na cidade de quarentena pra chegar no... Pula no rio, aí chega finalmente no hospital, aí vê, não lembro se ele perde ou se molha a receita lá que ele anotou, não sei o quê. Senão não precisava disso, ele não. Até ele entrega a receita, ele consegue fazer o vírus, ele consegue o antivírus, na verdade, ele entrega a receita. Só que... Vai continuar, eu sei onde você quer chegar. Não, é porque o mais interessante é que depois o Asa Noturna consegue lá a fórmula, né? E chega lá na Batcaverna. Não, eu tô aqui com a fórmula, é coisa básica, temos todos os componentes aqui. Porra! Não só isso, o Azrael podia ter ficado no sofá comendo Cheetos e assistindo futebol americano. Dizendo, salvei uma cidade sem sair de cá, porque é só mandar a porra de um fax, bicho. É, na época tinha fax, né? Hoje seria mais fácil ainda mandar um WhatsApp, né? Pro cara e pronto, tava resolvido o problema, né? Um WhatsApp. tirava a foto e mandava, né? É, vou dar um print aqui da fórmula. Não, é uma série de soluções muito tiradas do nada, né? Isso estava num tomo que eles acham lá, num livro e tal, etc., que só dava pra, sei lá, uma língua que só 12 pessoas no mundo conheciam. Uma delas era essa mulher aí que a gente falou, que tem interesse amoroso lá na época do Azrael. Ela vai falar, eu sou uma das pessoas que consegue ler isso no mundo todo. E aí depois tem essa. O cara fica chamando o Azrael toda hora, agora eu não vou lembrar o nome dele. Nomos, é o duende, né? É, isso, ele mesmo. Ele fica o tempo inteiro, o Azrael sai correndo desesperado, ele fica... Azrael, e nada do cara atender, porque ele saiu desesperado pra lá, e quando chega lá na Batcaverna, o cara já tinha feito o óbvio, que era passar um fax pra tudo quanto fosse aparelho de fax em Gotham, mandando a fórmula da cura, né? Que provavelmente devia ser, sei lá, duas aspirinas e e vitamina C, né? Porque tava tudo tão fácil. E cama, né? Vitamina C e cama. Pois é, parecia que era tão tranquilo assim, né? Os caras sintetizarem tão rápido e o Azonotuno chegar tão empolgado na Batcaverna. Porque é engraçado que a cura é mais rápida, inclusive, que a doença, né? Porque o Tim Drake tava ali já esquelético, com o pé na cova, Aí o Asa Noturna chega, não, temos aqui a fórmula. Aí o Alfred, com aquela cara de enterro, fala, não, agora é tarde demais. Aí daqui a pouco aparece o Tim, todo serelepe, porque o Alfred fez uma piada. O Alfred enganou o Asa Noturna, dizendo que o Tim tava morto. E que brincadeirinha de mau gosto do Alfred, né, cara? Muito, que brincadeirinha. O Alfred, sinceramente, brincadeirinha foi essa. Da puta. É, o Alfred TK é que faz a piada do pavê no fim de semana lá na Batcaverna. Agora sim, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que tem um cara que ele desenha algumas edições na saga toda, que é, eu acho que ele tá aqui no, talvez no auge, ou até um pouquinho depois do auge dele, que é o Kelly Jones, né? O Kelly Jones tá, ele tá naquela época ali que é o Ame-o ou Odeio, né? Nas revistas do Batman, né? Porque ele, inclusive, é ele que ilustra a revista Batman, né? Com desenhos do... Quem desenha pra ele, ou quem escreve... Escreve. É o Doug Mount, não? É o Doug Mount, é exatamente, é o Doug Mount. Pô, adorava. E tá incrível, assim, os desenhos do Kelly Jones, né? Eu adoro o Kelly Jones, eu não sei vocês, mas pra mim não, é cara. Dessa época, eu adorava os desenhos dele, com aquela orelha de 3 metros. Gigante, né? A orelha gigante do Batman. Mas eu vou dizer, eu acho que funcionaria melhor, lógico, não teria como fazer isso, né? Não dava pro cara fazer isso, mas assim, ele dava o clima pra essa história, que seria o clima que ela deveria ter, né? Assim, o clima... desenho dele, né, aquele clima mais sombrio para a história e tudo mais. Então, como os outros não tinham o mesmo estilo, destoou um pouco, pelo menos quando eu reli tudo agora de uma vez só, destoou um pouco, assim, não que a arte dele não seja maravilhosa e tal, mas destoou do restante, né, Porque você pega uma história, eu tô aqui com Batman 17, que é o segundo volume, né, aí você começa com uma história da revista da Mulher Gato, que tem os esboços do Jim Ballant e a finalização do Dick Giordano. Aí depois você passa pra revista do Batman, que aí o Azrael, que aí é o Barry Kitson, com aquela que eu tô achando aqui, eu não sei se é a impressão das revistinhas da Abril, que fica muito escuro, bem esquisito aqui. Aí disso vai pro Kelly Jones e termina com sei lá, com Mike Wieringo. Porra! É muita mistura, né? É uma bagunça, na verdade. E faltou faltou comunicação, até porque você vê Gotham destruída de vários níveis diferentes, né? De uma edição pra outra. Tem edições que a cidade tá pegando fogo, o lixo na rua e tudo mais. Aí você vai pra outra edição e tá só a rua deserta, tudo escuro. Faltou uma direção de arte, por assim dizer aí. Normal, Quem era o editor na época? Não lembro quem Eu acho que era o Daniel Neal ainda. Acho que era o Daniel Neal também. Deixa eu ver se tem... É aqui na revista da Abril eles não colocam, não, né? Não, antigamente eles não colocavam os créditos da editoria americana. Agora, mas eu acredito que seja do Daniel Neal. Me permita um momento choque de cultura aqui, você fez os pontos positivos, fazer um ponto negativo aqui da arte, que aí é o finzinho da fase do Mike Engel, que eu adoro, eu sou fãzaço dele, infelizmente morreu cedo demais, podia ter feito muita coisa mais aí, adoro ele no Homem-Aranha, no Flash, aí no Robin. Logo depois que ele sai do título, que entra um outro cara que é péssimo, que é Stan Walk, W-O-C-H, péssimo. Sim. Eu adoro a fase do Chuck Dixon no Tim Drake. Tô lendo aqui os encadernados muito bacanas, que contam assim aquelas Robin 1, 2 e 3, né? As minisséries com o Tim Drake, ele treinando com Shiva, enfim. E tô doido pra chegar na fase da mensal mesmo, porque o comecinho é Tom Grummet, que é muito bom, não precisa nem dispensar apresentações pra quem lia formatinho da Abril, do Superboy, e foi pro Superman também, enfim. E aí vem o Mike Engel, que é bacana, ele combina bem com essa coisa de adolescente, meio cartoon, assim. E aí entra esse Stan Walk, que é horroroso, bicho. E fica dó. Até perto de ninguém, né, se eu não me engano. Fica. Você lembrou isso? Putz, por que você foi me lembrar isso? É verdade. Meu Deus, tinha apagado isso pra mim. É verdade. E pior, E pior, vou falar mais agora. Mentira, não é nem tão pior assim, não. Mas eu relendo agora, teve uma hora que o arco principal, né? A história toda do contágio e tudo mais, tá tão chato que o melhor da história foi justamente o Chuck Dixon no Robin com o drama da namorada do Tim Drake. A Ariana que pintou o cabelo de louro. O Tim não gostou. E aí ela foi assediada pelo colega lá. Aí ela é atacada e ela volta a deixar o cabelo preto por conta disso. O melhor drama todo do encadernado é essa parte da Ariana aí, pô. Porque o Chuck Dixon realmente... Foi assim, eu já tava cochilando quando entrou esse plot aí. Opa, beleza, o Tim ainda tá meio apagando aí, né, dando umas caidinhas pelos cantos por causa do vírus, mas tava lá brigando e tudo mais, e ao mesmo tempo tava lá esse momento malhação com a Ariana sendo atacada lá pelo colega, porque ficou loura. Homem igual preocupado de com se a mulher tava loura ou morena, né, que olha só, realmente é um drama, grande drama aí vivido pelo nosso amigo Tim Drake, coitado. Bom, mas assim, o que foi legal dessa saga, eu acho que é justamente as consequências, né? Porque como a gente falou lá no início, foi aqui que começou toda a chuva de merda que se abateu em Gotham, né? Porque daqui teve o legado do demônio e terremoto e terra de ninguém, né? Durou, sei lá, mais pelo menos um ou pouco mais de um ano de saga que cada vez destruía mais Gotham, né? Parecia as pragas do Egito, né? Tem até em algum momento na história, o Oráculo faz uma brincadeira com isso, né? Daqui a pouco ela fala, daqui a pouco vai começar a aparecer sapos por aí, pra tudo quanto é lado. Mas é, pô. Gotham tava numa fase meio zicada, né? Aliás, Gotham sempre esteve zicada, né, meu? É. Enquanto Metrópolis estava lá com o vírus Brainiac deixando a cidade no século 23, Gotham tava o povo tava assando, né? Rato para comer. Feudalismo. Voltando para a peste negra, né, na Europa. Realmente, eu não sei porque alguém mora aí em Gotham, não. Assim, converso muito com minha esposa, a gente fala de política, essa situação dos refugiados no mundo, né? Ela fala assim, um lugar tão miserável com tanta guerra, por que, que não vai embora? Aí, conversando com ela, né, aquela filosofia toda, assim, tem essa coisa do pertencimento do povo à terra, de, como é que diz assim, isso é nosso, a questão cultural, religiosa, que seja, histórica, Dão, que infelizmente não está aqui, poderia falar melhor sobre isso, mas ao mesmo tempo, bicho, Gota, eu me mandava de lá, eu não ficava lá uma semana nem fudendo. Não sei, mas também acho que o aluguel em Gota deve ser mais barato do que em Metrópolis também, né? Acho que também tem que levar isso em consideração, né? Também um pouco. Mas o plano de saúde para toda semana é você ser infectado pelo gás do riso, pela erva venenosa. Mas lá ninguém tem plano de saúde, cara, aí fica... tá todo mundo mesmo rindo. A pessoa, você tá trabalhando na empresa, é só, bicho, você vai ter os filhos, você vai chefiar a filial em Gotham. Aí todo mundo bota a mão na cabeça. Adicional de salubridade, você tem que ter 10 vezes o salário, né? Pensar nisso e nada de levar filhos. Verdade seja dita, Gotham é um dos melhores lugares dos quadrinhos pra você ter carro. Porque diferente de outros lugares que voa carro, quebra carro, o vilão joga o seu carro nos outros, então lá não tem tanto isso, né? Tem só o crocodilo, o Solomon Gandhi, assim. Mas no geral, tem um cara maluco vestido de morcego e quando ele sai no carro dele, ele não quer saber dos caras que estão na frente dele, não, cara. Todas as histórias que tu vê, ele não tá se importando muito com propriedade alheia, não. Ele não é. O risco é seu carro ser roubado pelo Coringa, duas caras, e você ficar lá de motorista dele, né? Sequestro relâmpago em Gotham deve ser uma desgraça. Se for um Robin que chegue lá pra poder roubar o pneu do teu carro, você tá tranquilo, né? Você tá... Tá tranquilo, esse é um Robin que já começou bem, já começou inteligente, né? Eu tenho 1 milhão de pneus pra roubar o do Batmóvel. Esse é inteligente mesmo. Jason, um abraço. Jason, um beijo. Bom, eu acho que a gente não tem mais o que falar de Contágio. Eu só acho. O Contágio que podia ser chamado de a gripe do morcego, né? tem gripe do. Tem gripe suína, né? Tem gripe do frango. A gripe do morcego, é verdade. Eu acho que podemos. Só isso, realmente. É uma história do Batman em que ele quase não aparece, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes. Isso é frustrante. Ele não faz nada, as coisas simplesmente acontecem, né? As coisas simplesmente acontecem e ele vai levando, que é raro pro Batman, né? Ele não tem participação em nenhuma das resoluções dos problemas. Nem lá pegando aqueles que seriam os infectados, nem resolvendo, que foi o Azrael lá, que... tem esse livro aqui, a gente podia ver se tem a cura. Assim, tipo, ele não ajudou em nada. Ele só teve aquele plano louco, maluco lá com a Era Venenosa, que, sei lá, parecia mais que ele queria levar a Era Venenosa para algum lugar que realmente resolveu o problema. Parece que o Batman, quando aparece na história, aparece para atrapalhar, né? Como eu falei, bate cabeça, decide umas coisas assim, insiste que vai ser do jeito dele e tá todo mundo vendo que vai dar merda. Mas, tipo assim, é o chefe, né? Deixa dar merda, ele que manda. Eu vou fazer o desafio aqui, vou reler a Legado do Demônio, que é essa continuação que a gente falou. Que eu lembro de ter mais ação, até porque se passa boa parte fora de Gotham, o Batman da Terra do Ra's al Ghul, porque essa versão do vírus, o Apocalipse, acaba que se descobre que a Liga dos Assassinos e o Ra's al Ghul estão atrás, né? Aquele plano eterno dele de diminuir a população mundial. Não sabe ele que o melhor de pé diminuir a população mundial é aumentar a industrialização do país e a qualidade de vida e as pessoas pararem de ter filho, né? Eu achei que fosse arrumar 5 gemas do infinito e dar um jeito. Instalar o dedo, né? Também é uma possibilidade. Assim, no Brasil nunca vai dar certo esse negócio de aumentar o IDH e tudo mais, não. Mas no resto do mundo até que dá. Algum lugar, né? É mas vou fazer esse desafio aí, propõe também aos nobres colegas. Vamos reler, depois a gente comenta aí no Twitter da vida o que é que a gente achou. Se frustrou também as expectativas, mais ou menos, ou se manteve. Eu tenho uma lembrança boa, principalmente porque eu adorava aquela caixinha que veio na primeira edição da história. Eu sou caixista. Eu sou caixista. Olha, não é lombadeiro, não, ele é caixista. Olha. Caixista, categoria. A caixinha da coleção histórica Marvel, eu tenho quase todas aqui também. Olha só, tá vendo? Olha aí. Cara, pra que colecionar gibi? Ele coleciona as caixinhas. A caixinha é bonitinha. Muito bem, né? É verdade. Não é pra ler, pelo menos fica bonito lá na estante. Bom, vamos tentar. Esse não é o último programa da comemoração dos 80 anos do Batman. Nós ainda faremos um esse ano e fecharemos possivelmente com chave de ouro, né? Vamos tentar, pelo menos. A gente tá brigando com isso o ano todo. Vamos tentar não ser tão aleatório no final do ano e vamos tentar pegar uma grande saga do Homem-Morcego para falar possivelmente no último pilha de bis do ano. Então vamos ficando por aqui. Fala aí. Quem quiser opinar aí qual pode ser a próxima saga, manda um tweet lá no @artfinal. Artfinal HQ, né, Marcos? Um tweet? Isso, Artfinal HQ, manda lá que vamos aumentar. Assim, totalmente. Não, que isso. Não, fala aí. Ignorar isso, e falar do que a gente quiser, pronto, mas manda assim mesmo. Contrataremos mais 3 estagiários só para filtrar todas as mensagens e fazer toda a compilação das sugestões e trazer pra gente ver o que vai falar. É igual aquele Twitter antigo da Panini, né? Do blog da Wismania. Assim, ok, sugestão anotada. Sim, sua sugestão já está aqui. Sim, estamos levando em consideração. Sim, pode esperar. Aguardem. Agora no mês seguinte... Aquele memezinho, Estou imprimindo sua sugestão, é o cachorrinho cagando, né? Exatamente isso. Bom, quero agradecer a presença aqui do Leandro Laurentino. Eu sei que o quadrinho está natimorto ou está moribundo. Moribundo, morto, talvez enterrado, não sei, mas realmente está muito parado lá, tá as moscas, coitado. Se você quiser fazer algum jabá, tem algum programa do quadrinho que você recomenda para que os leitores não fiquem com tanta saudade de vocês? Se bem que agora vocês vão ficar por aqui de vez, então... Imagino que eu vou ficar por aqui de vez, já que ninguém lá mais quer falar sobre quadrinhos e tal, mas enfim... a gente fez um podcast sobre o Batman, né? A gente falou também do filme, na época, lá ainda do Christian Bale e tudo mais. Mas isso é bem antigo, para você ver, né? Há quanto tempo que a gente não atualiza nada por lá. Mas se a galera quiser, é só ir lá no quadrinho.com.br que vai achar lá os links para os episódios. Vamos colocar os links aí no post também. Maurício, obrigado mais uma vez. De nada. Boa noite para todos. Valeu, galera. Bom. Estamos sempre tentando fazer o melhor, nunca dá certo, mas a gente insiste. Boa noite, galera. O melhor é isso aí mesmo, melhor é isso aqui. Foi bom para você, Leandro? Foi bom para você, Leandro? O quê? Ele nem sentiu. Ainda tá sob efeito da comemoração. Ainda, lógico. Eu tô comemorando, cara, são dois títulos no mês de final de semana. Isso nunca aconteceu antes na minha vida e acho que não vai acontecer de novo, tem que aproveitar. É verdade. Bom, é isso, pessoal. Valeu, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.